007. Príncipe Negro Retro é a nova sensação do momento. E já faz horas que eu tô te stalkeando, você postando foto nossa e comentando que bateu saudade, foi que tá com vontade, tá? Aqui no meu colchão, a minha cama tá em modo de espera. Vem aqui, desbloqueia ela. Me marca em foto, não sou mais marcar seu corpo aqui no meu colchão. Banda 007. Estou guiando, você postando.